vai sofrer, canta comigo aí, vai. Então canta assim, vai. Quando estou com ela, canta comigo, vai. Eu penso na outra. Quando estou com a outra, eu penso nela. Ela não sabe da outra, nem a outra sabe dela. E assim vou levando a vida com a outra e com ela. Levando a vida aí com a e com ela. Ela diz que me ama e a outra me ama também. Ela diz que me adora e a outra me adora também. E eu não sou verdade. Eu não sou de ninguém. E aí, vai. Eu gosto das tuas, mas a verdade eu não sou de ninguém. Chama, bebê! João Santos, Afonso Zinche. Canta comigo pra sofrer, vai! Quando estou com ela, eu penso na outra. Quando estou com a outra, eu penso nela. Ela não sabe da outra, nem a outra sabe dela. E assim vou levando a vida com a outra e com ela. E aí, vai! E assim vou levando a vida com a outra e com ela. Ela diz que me ama e a outra, ela diz que me, e a outra me adora também. E aí, vai! E eu gosto das tuas, mas a verdade eu não sou de ninguém, de ninguém. Eu gosto das tuas, mas a verdade eu não sou de ninguém. Chama! Chama! Rocha, mexe, vai! Seja o Santos! Seja o Santos! Ô meu negão! Alô, Hugo! Tamo junto, meu fera! É mania! Vem com essa pedrada, vem, vem, vem, vem! Chama, que agora é só pra galera sofrer! Vai, vai, vai! É pra mexer, Rocha, gostando, vai! Quando você me deixou, a minha vida desabou. E aí? Quando você me deixou, ah, o meu mundo desabou. Eu não sabia que a separação faz o homem chorar. Feito criança, com medo da escuridão. Eu tô com frio, vem me aquecer. Estou sozinho, não aguento a solidão. Tô com saudade, por favor, volte pra mim. E aí, vai! Amor, não me deixe assim. Amor, não me deixe assim. Chama, vai! Eu tô carente, eu tô. Eu tô carente do seu amor. Eu tô carente, eu tô. Eu tô carente do seu amor. Eu tô carente, eu tô. Eu tô carente do seu amor. Eu tô carente, eu tô. Eu tô carente do seu amor. É pra rachar e mexer. Chama, bebê, chama. Quero Santos, a voz dos índios com vocês. Quando você me deixou, a minha vida desabou. Quando você me deixou, ah, o meu mundo desabou. E aí? Eu não sabia que a separação faz o homem chorar. Feito criança, com medo da escuridão. Eu tô com frio, vem me aquecer. Estou sozinho, não aguento a solidão. Estou aí, volte pra mim. Amor, não me deixe assim. Alô, Maria Cristina! Não me deixe assim. Ah, eu tô carente, eu tô. Eu tô carente do. É pra roxar e mexer gostoso, vai. Eu tô carente, eu tô. Eu tô carente do seu. Baixinho, baixinho, baixinho, vai, vai. Eu tô carente, eu tô. Eu tô carente do seu amor. Eu tô carente, eu tô. Eu tô carente do seu amor. Eu tô carente, eu tô. Eu tô carente do seu amor. Rocha, vai. Eu tô carente, eu tô. Eu tô carente do seu amor. Eu vou mexer e arrochar. Um gel Santos, a voz dos índios. É pra mexer e arrochar. Chama, bebê! Coisa boa! Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Chama que essa é boa, essa é boa, essa é boa. Ela vem assim, vai. Baby, eu te amo e tu não sabes o amor que existe em nós. Você me fez, você me faz pensar assim em nós. Eu quero você pra mim. Baby, te quero sim. Eu quero você pra mim. Baby, te quero sim. Você me fez, você me faz. Mas eu te amo e além do mais. Você me fez, você me faz. Mas eu te amo e além do mais. Sempre te amei, sempre te amei. Sempre te amei e vou te amar. Sempre te amei. Maurício Gravações! Sempre te amei e vou te amar. Só você e eu, só você e eu, só você e eu. Só você e eu, só você e eu, só você e eu. Vai, vai, vai, gente! Tá gostoso demais isso aqui! Tá gostoso demais! Alô, Marta! Eu te amo e tu não sabe. Já marca o arroba Gel Santos aí. A voz dos índios com vocês. Eis, você me faz pensar assim em nós. E aí vai. Eu quero você. Eu te quero sim. Eu quero você pra mim. Eu te quero sim. E aí. Você me fez, você me faz. Mas eu te amo e além do mais. Você me fez, você me faz. Mas eu te amo e além do mais. Vai. Sempre te amei, sempre te amei. Sempre te amei e vou te amar. Sempre te amei, sempre te amei. Sempre te amei e vou te amar. Só você e eu, só você e eu, só você e eu. Só você e eu, só você e eu, só você e eu. Só você e eu, só você e eu, só você e eu. Só você e eu, só você e eu, só você e gostoso demais, gente! Deixa eu lembrar pra vocês que a festa tá só começando, hein?